vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Finalmente começou o torneio de artes marciais entre os guerreiros do universo 6 e do universo 7. Finalmente começou o torneio das artes marciais entre os guerreiros do universo 6 e 7. Son Goku vence a primeira eliminatória e derrota o adversário com grande facilidade. Aconteça o que acontecer, não desistam, levantem-se. É o que eu costumo dizer sempre às minhas crianças. É o meu dever fazer o mesmo. E é agora! Mas é desclassificado quando Frost, o seu segundo adversário, lança para fora da arena. O que será que ainda está para acontecer neste torneio de artes marciais patrocinado pelos deuses da destruição? Satan contra Frost. Aposta tudo o que tem no raio mortífero. Com a saída da arena, Frost é o vencedor da equipa do Universo 6. Boa! Vejam só, e não é que ele perdeu mesmo? Aquele cachalote, ele deixou o adversário desferir demasiados golpes. Parece ter sofrido algum dano cerebral e que o deixou confuso por momentos. O que é que aquele idiota está a fazer ali deitado, hein? Krillin! O Son Goku perdeu porque tu disseste que não sabias quem havias de apoiar. Então a culpa é toda tua. Mas Bulma, eu achava que... O meu? Son Goku! Hã? Son Goku! Son Goku! Acorda! Son Goku! Acorda! Mas o que é que... Ah, vejam só, eu perdi. Ai, Son Goku! Eu pensava que tu tinhas morrido. Está toda a gente a olhar para nós. Está tudo bem contigo? Tu és muito bom. Ah? Nem consegui perceber que tipo de ataque foi esse. Para dizer a verdade, eu também não sei como é que tudo aconteceu. Mas posso dizer-te que de uma coisa tenho a certeza. Hã? Não sei como tu conseguiste levar-me até ao limite da minha força. Hã? Foste um grande adversário e eu diverti-me muito. Obrigado. Tu surpreendeste-me. Parabéns! Foram os dois extraordinários! Incrível! Imagina se tivéssemos guerreiros destes na Patrulha Galáctica! Agora fica aqui sossegada a ver os combates. Está bem, Kika? Mãe, passei cá uma vergonha... Vergonha! Ainda tens a lata de me dizer isso? Eu não te disse para lutares com toda a tua força! Tu tens toda a razão. Eu pensei que seria suficiente lutar apenas como super guerreiro, mas afinal parece que não. Não te preocupes. Eu vou vencer para a próxima, Bills. Qual próxima? Este torneio é o mais importante. Se eu for derrotado, aquele cretino do Champa nunca mais me vai... Hã? Diz-me lá, estás chateado? Anda, conta lá! Não, claro que não estou chateado, nada! Não me digas que ia ser o teu guerreiro mais forte! Estás com medo, coitadinho! Ouve lá, Bills. Controla as hormonas, por favor. Foi uma luta entre dois guerreiros cheios de força. Não interessa quem ganha ou quem perde. Foi uma grande luta, uma grande luta, Son Goku. Próximo combate. Entre o guerreiro do Universo 7 que vai defrontar o Frost é o... Satan! Eu tenho alguma hipótese de o vencer? Nem pensar. Idiota, pelo menos és sincero. Achas melhor desistir? Bem, o Vegeta é o próximo. Podes lutar um pouco contra o Frost e tentar cansá-lo. É para isso que eu estou aqui. Tu vais usar a tua forma de ataque para lutar contra mim? Vela, não te canses demasiado. Não te preocupes. Já não tenho força suficiente para lutar contra ti até à morte. Mas mesmo assim, não pretendo perder. Ninguém acredita que eu posso derrotar-te. Então, mais cuidado, sim! O Cachalote nunca seria derrotado com um ataque tão fraco. Passa-se mais alguma coisa. Oh, o que é que tu queres? Nada. A vista para a arena é muito melhor daqui. Agora já conheces todos os meus golpes. A única coisa que me resta é a minha determinação. E essa é a minha arma para te atacar! Aquela pose! O raio mortífero! Impressionante! Hã? Para mim não passa de uma técnica cheia de erros da treta. Hã? Então a tua ideia é libertar um grande nível de energia contra mim? Não tens noção nenhuma da energia imensa que vais desperdiçar nesse golpe, não? Ah, é isso mesmo! Basta olhar para perceber. Muito bem, continua assim! Olha o Satã lutar! Chamas aquilo lutar contra aquele adversário? Isso não vai resultar! A concentração dele é impressionante. Mas este ferimento vai deixá-lo mais fraco. Vá, pois. Vamos! Aquele tipo não sabe fazer outra coisa senão fugir. Oh, árbitro! Isto é um cartão amarelo! Ele tem de ser advertido! Isto não se faz! Isto não é pinners! Isto é uma técnica de luta! Não há qualquer infração! Tu não passas de um árbitro! Como é que tu estás a desafiar a minha palavra? Está calado! Neste torneio, o árbitro é mais importante do que qualquer deus! Tu acreditas naquilo que estás a dizer? Claro que não acredito! Então ainda não chega. Por que é que ele não ataca? Não, ele quer reunir mais energia. Ele quer vencer o combate apenas com um golpe que vai para além dos limites dele. Ele está apenas a tentar ganhar tempo e eu nem consigo ver bem com aquela luz. Mas que chatice. Ele nunca vai conseguir fazer um ataque só com uma mão. Satã, desvia-te! Desvia-te! A vitória é minha! Como é que tu... Como é que conseguiste? Eu apanhei-te, Frost. Enquanto estava a reunir energia, surgiu-me uma grande ideia, percebeste? Como é que te vou acertar? Pela luz da tua técnica. E quando tu a perdeste, pensei sinceramente que tinha vencido. E por isso baixaste a guarda? Então tu deixaste que eu te tivesse ferido na perna para chegarmos a esta situação? Apanhaste-me. Tu tens toda a razão. Desta forma, vais conseguir acertar-me. Posso não aparecer, mas no Universo 7 sou conhecido por ser um velho sábio. Tu só vais perder porque não conseguiste antecipar o meu golpe. Oh? Caio! Mortivo! Apanhei-te! Outra vez! Se tivesse apanhado com esse golpe, eu teria perdido. Foi uma luta muito peculiar. Conseguiu destruir a minha cúpula toda! Eu vou já tratar disso. O grande vencedor é o Guerreiro Frost! Mas ele... Ele perdeu. Que chatice! Eu não percebo o que é que aquele maldito fez para o derrotar. Eu protesto! O que é que foi, Jaco? Houve uma falta! Hã? Explique lá melhor! O guerreiro Frost está a usar uma arma. Uma arma? Olhem para o braço direito. Ele tem uma agulha escondida debaixo da pele. Os meus olhos nunca se enganam. O que é que disseste? Eu não permito essas acusações! É mentira! Eu lutei ao lado do Frost no planeta Maionai. Ele é um herói que arriscou a vida para proteger inúmeras pessoas dos ataques dos piratas do espaço. Fazer uma acusação dessas é... Jaco, o Frost não seria capaz disso. Tu tens a certeza? Lá estão vocês a subestimar o poder da minha visão. Árbitro, vais ter de o revistar. Sim. Tem muito mal perder para fazer acusações falsas desta maneira. Tudo bem, mas se não encontrarem nada, eu vou dar cabo de ti de uma vez por todas, ouviste bem? Esqueçam. Não, isto tem de ser resolvido. Ou tu vais ver quem é o verdadeiro deus da destruição aqui dentro. Eu tenho as minhas suspeitas. Árbitro, despacha lá isso e revista-o. Oh, lá lá! Está tudo a andar à roda! Mas o que é que está a passar, afinal? Eu não tenho arma nenhuma. Faz parte do meu corpo. Não. Há claros sinais de que isto é uma arma. O Frost é desclassificado por quebrar as regras. O vencedor é o... Satan! Lindo! Muito bem, Jaco! É a primeira vez que fazes alguma coisa! Isto não pode estar a acontecer! O quê? Como é que uma pessoa como tu pode fazer uma coisa destas? Esperem, vocês ainda não perceberam. Esta é a verdadeira natureza do Frost. Os piratas do espaço que atacaram o planeta Maionai, na verdade, fazem parte de uma organização secreta liderada por ele. Não pode ser! Dito dessa maneira, até parece uma coisa cruel. Vados! Eu organizo as guerras para as poder vencer. Assim posso comprar as terras destruídas pela guerra a um preço muito reduzido. A sua reconstrução vai ser uma grande fonte de lucro infinita. É um esquema de negócio de bastante sucesso que eu próprio criei, devo dizer. Quem diria, este Joninhas afinal é a cara chapada do maldito Freezer. Ele até parecia bastante simpático. Mas era uma forma para disfarçar aquela agulha. Mesmo que seja noutro universo, este tipo parecido com o Freezer nunca pode ser bom. Então tu é que andaste a iludir-me desde o início com essas falinhas mansas. Foi eu, Vlá. Eu só consegui te derrotar porque foste tu que não conseguiste antecipar os meus golpes todos. Velho sábio. Explica-me porque é que foste escolher aquele maldito. Mas Champa, tu não me deste qualquer ordem específica. Repara que foste muito claro quando me disseste para reunir guerreiros mais poderosos capazes de vencer este torneio. Muito bem, sendo assim, resta-me desejar-vos boa sorte para o torneio. Depois de toda esta vergonha que tu me fizeste passar, eu vou destruir-te! Pera! Não é preciso destruí-lo, nem sequer desclassificá-lo. Eu quero lutar contra ele. Eu mesmo vou derrotar esse impostor. Mas a derrota do coraçãozinho de Satã já foi revogada. É melhor seguirmos para a próxima luta. O Satã vai ter de renunciar. Sim, eu vou renunciar. Aguenta aí! Eu não quero que ninguém o destrua por mim! Ninguém vai ignorar um desejo meu! Mas eu não vejo qual é o problema. A desclassificação vai ser revogada e o adversário renunciou. A vitória é nossa. Nós acabamos por não perder nada, Champa. Isso é verdade, mas... Tu não queres perder para o Bills, pois não? Frosta! Se vences o próximo combate, eu vou ignorar a vergonha que me fizeste passar. E se vences o combate seguinte, eu posso até ajudar esse teu esquema de sucesso. Fiz-me entender? Não gostei. Ele pensa sempre que pode controlar tudo. Pois é, parecido contigo. Ei, Vegeta! Tu acaba com ele de uma vez ou vais ver a minha fúria. Ouviste? Contamos contigo, Vegeta! Deixaste-me vencer para me enfrentares? Deves ter muita confiança em ti mesmo. Vamos lá ver se tu não te arrependes. Vou calar essa tua voz. Muito bem, sendo assim... Sou eu, o Son Goku! Uau! Aquele Frost é mesmo um vilão malvado! Conseguiu enganar-me completamente. Mas ao Vegeta, não. Ele não o vai deixar usar nenhum golpe ilegal. Vai dar cabo dele em três tempos. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a raiva transformada em força! Vegeta, em modo de combate total! Não percam o próximo episódio, porque nós... também não!